certeza eu gosto muito de você. Sou um músico famoso da nossa MPG. Quero te fazer carinho em anúncio de TV. Sou igual a Bob Marley, uma trepada em um bebê. Não acho esquisito te fazer essa proposta, até porque viver sozinho sempre foi uma aposta. Teu cabelinho duro até me deixa com tesão. Ponho ele no meu p, então eu faço fricção. Você é meu beijinho, eu sou teu beijão. Então vamos lá pra casa pra fazer sucção. Você é meu beijinho, eu sou teu beijão. Então vamos lá pra casa pra fazer sucção. Sucção pra mim, eu quero sim. Tô armando uma parada bem esperta pra nós. Um apê em Sapucaia com as suas tias e avós. Assim podíamos ficar sozinhos. Eu sei, você fazendo tricô, eu trabalhando na Amway. Não quero mais saber de me incomodar. Sua ausência me dói, sentado aqui neste bar. Só espero uma resposta, agora diga que sim. E nos mandamos pra cidreira, eu sou parente do Cecim. Você é meu beijinho, eu sou teu beijão. Te adoro, te amasso, sei que o paraíso é bem no meio dos meus braços. Meu coração apaixonado está louco por você. Não adianta mais fumar pra tentar te esquecer. Sei que é perigoso viver um conto de fadas. O amor pode ser lindo, mas a realidade é clara. Um relacionamento bonito e duradouro. Vamos lá pra minha casa conhecer meu matadouro. Você é meu amor, eu te amo. Quero falar com você, meu bem. Saiba que on and on, me, myself and heroin. Love you more than ten. O amor é tão lindo quando ele é duradouro. Uma troca mútua de prazeres, uma relação a dois. Eu tenho teu telefone, mas eu tenho vergonha. Me liga, me liga. Yeah.